Poder no nome de Jesus, então glorifica, glorifica, glorifica, exalte o nome do Senhor. Adore o Santo de Israel e glorifica, glorifica o Senhor, glorifica, glorifica. A poder do em Jesus, então glorifica, glorifica, glorifica. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, adore o Senhor. poder no nome de Jesus, então Senhor. glorificamos o teu nome, ó Pai. Aleluia, Senhor. Exalte o nome do Senhor.